18-1-9-1-3-4-9-1-0, wind is strong, 60 degrees, 02 knots. Get the Golf 911-0, 1-9-1-1. And our 2-minute sighting is 1-0-1-2. Divided 1-0-1-2. Argentina 1911 with the contact climbing to level 400 via San Juan departure. San Juan departure, climbing to 400, Argentina 1911. China 1911, standby. Bus Commander, Sistema Gol 1161, no que está ciente da ECO na frente para autorização para São Paulo. 1161, ECO confere, guarde, cópia Guarulhos, nível 360. Cópia, Guarulhos, 3-1-9-1-1, Fly Red Doclo. Fly Red Doclo, Doclo, Argentina 1-9-1-1. Em pista 1-0, primeira curva à direita, subida Silvo 1, transição Motiva, transponda 5427, controle Salvador 19-8. Alô, Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Vitor de Fonte. Bom, no nome é correto, botão 7, ano pronto. Quando pronto, camarada. Obrigada, no nome é 1-2-5-45. 1-2-6-10-5, or 1-2-5-10-5-5. Thank you. Bye-bye. 1-2-5-10-4-5. 1-2-5-10-4-5. Posição número 11. Gente, inicialmente iniciei o rebote, chame para ingresso no pátio principal. Alfa Vitor em Fonte. Já iniciado o rebote, entendo o discurso, obrigado. Alô, Salvador, aqui foi Avianca, Alfavito Uniforme. Podemos ingressar no pátio principal? Afirma, Alfavito Uniforme, livre até 11, chame o término. Positivo, obrigado. Sol, Yugo 1161, na frente, para pushback e acionamento. 1161, uniforme 2 da Avianca está sendo rebocado agora cruzando o pátio, está livrando seu setor. Coordenando com o pessoal do solo, o pushback, livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, em coordenação, pushback, 1161. Salvador, bom dia. É o TAP 3601, se a gente tem informação eco. Pronto para a quarta atualização, Congonhas. TAP 3601, informação é confere. Autorizado aeroporto de Congonhas, via Apesulu 1-0 até Pubase, Apesulu 1-6, após muito direto com fins. Após Confins direto Chomod, Apesulu 30, Rentite, nível de voo 360. Decora pista 1-0, primeira curva à direita, subida São Paulo 1, transição Motiva 5031, controle, o transponder e controle Salvador 19-8. TAM 3601 está autorizado para Congonhas. Apesulu 1-0, Pubase, Apesulu 1-6, Posbu, direto Confins, direto Chomod, recepta Apesulu 3-0, Tentite. Decola, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, na saída São Runo, transição Motiva. Pode o transponder 5031 e controle 19-8. TAM 3601 está correto, portão 5, chame pronto o acionamento. Termo. Ok, Torre, ok, Solo Salvador, aqui o Avianca Alfavito Uniforme, estacionado na posição número 11. Muito obrigado, meu bom dia. Ok, Alfavito Uniforme. Uma hora meia, uma, saco alternativa Galeão, 4 horas e 16, autonomia, 173, talvez. O número 1 está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, chame pronto, ponto de espera, pista 1-0. Altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, Pátio Índia, chama na conta pronto, não, 1-0, ponto de espera, limitado. Estou 1961, estou pronto para o ponto zero. 1961, autorizado, pista 0 linha decolar, o vento está variável agora com 2 nós. Vento variável com 2 nós, a gente fala 1961. Decolas 3-2, chama o controle Salvador, 19-8, Obrigado, 19-8, Salvador, gol 1-1-6-1, até logo. Salvador, muito bom dia, gol 1-1-6-1, passa 1500 para o 360. 1-1-6-1, contato radar, via saída Salvo-1, suba para nível de voo 360. Salvo-1 para o 360, voo 1-1-6-1. Alpha National Taxi na 3601. Alpha National. Uno, uno, meia, uno, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 125, 123, 8, para Recife, gol, 1161, boa noite. Confirme o nível solicitado? Não ocupei. 3. Sim, 360, baixa coordenação, azul 2849, subida prevista a bordo 1, transição leve. Para a parte da 3601 a bordo na autonomia de 4 horas, a bordo 136 e tomou solta a manete. São Gonçalo copiado, TAM 3601. É, taxa autorizado via taxi Índia, chama por outro ponto de espera. Via Índia, só confirmando, é Uno 131, por favor. Uno 31, copiado. Alternada São Gonçalo? Ah, sim, São Gonçalo. Desculpa, é Galeão. E... ok, copiado agora Galeão. 31 3601, chama por outro ponto de espera, pista 1-0. Altímetro na 0 no 3 agora. No 0 no 3 no altímetro. 1013, confirmando novamente, 1-2-6. O que é o vídeo? Seguinte, 1-2-6, 3-6-0-1. TAM 3601, pista 1-0, autorizado LR, decolar, vento 340 graus, 05 nós. Autorizado LR, decolar, TAM 3601. Azul 2849.4. Autorizado o aeroporto de Golfins, via Pesulu 21, 1-3-0, decola pista 1-0, primeira curva direita, subida arbor 1, transição elefa, após elefa, voa direto Tozop, intercepta aerovia. 5044, transpone controle 198, azul 2849. Azul 2849, tá correto, portão 01 no chão pronto. 3601, decolado 46, chame controle Salvador 198, bom voo. Bom dia, 198, comandante, tá? 3601. Salvador, bom dia, tá? 3399. Eco, gentileza. O 340, Guarulhos. Pan 3601, bom dia, contato radar. Lia saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Lia saída salvo 1, 360, subindo para 360. Direcionagem no táxi, 2849. Ponto 3399, ponto 4. Ponto 3399, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulunés, até Tango Bravo Eco. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, subida Salvo 1, transição Montiva, 5046. Transpondo e controle 198, ponto 3399. Saída São 1, transição ótima. Porto 1, time pronto. 3399, portão 8, liga acionamento, chama o táxi. No chama Centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 125.1 e 123.8, alternando para 3601. Está direito, chame pronto, ponto de espera, azul 2849. Táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, chama pronto, ponto de espera. Ajuste no 0 no 3. Táxi Pátio 1, no 3. Pronto, ponto de espera. No 0 no 3. A linha colo no 0, azul 2849, vento variável dos nós. Autorizado aeroporto de Congonhas, via alta do plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva direita, subida São Bruno, transição Motiva, 5052, transponder, controle 098. Decola no zero, São Bruno, Motiva, 052, transponder, 98 controle, minha Zeca. Correto, time pronto, chamei minha 075. Deixa eu ver. Nem mantém no zero, dá uma 3399. Ali mantém no zero. Azul 2849, Decoral 259, chame o controle Salvador 198, bom voo. 198, obrigado. 2849. Salvador, departure morning, Azul 2849er, passing 2300 feet. Azul 2849er, with a contact climbing to 57360, fly head Alaska position. Direct Alaska position, climbing level 360, Azul 2849er. Dan 3399 autorizado, decolagem, pista 1-0, vento variável com 4 nós. Dan 3399, decolada 01, chame o controle 098, bom voo. bom dia, Santos 33, Nazaré. Controle Salvador, Santos 33, Nazaré. Santos 33, Nazaré, contato radar. Suba para nível de voo 340. Autorizado, direto líder. 340, direto líder. Salvador Azul 2849, left deviation heading 255 to avoid weather. Azul 2849, left after deviation, fly heavy left. After deviation, direct LF Azul 2849.